Tan 3172, está autorizado direto TAP. Tan 3217, desça para 12.000 pés, desça 0.10, autorizado para a ALS, passabilizado. Livre. No visual, qual é a base nacional? Tá no zero? Pode for do mesmo, anima tem que no zero. Estabilizado visual 6314. Seu nome é 314, complexo sinal de semi-torre, 11895. 2895, obrigado. Pera direita, via eco, chame solo, 1219. Obrigado, boa. Confirme. 3217, está visual, curta aérea, pode voar, dona? Autorizado, está 3217. Obrigado, obrigado. Tan 3172, desça para 2.000 pés, desça chama 0.10, autorizado sinal ALS, está passabilizado. Foi por 3172? Afirmo, desça para 2.000 pés, desça chama 0.10, autorizado direto Duna, livre ALS, está passabilizado. Tan 3172. 2.000 Duna, reportaremos. 72. Frequência livre, Romântica Bravo. Salvador 6327, posição 7, curta estacionamento. Oxanê 6314, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso 90. Livre pouso 90, 63, 94. Trip 5241, decolado aos 39, controle agora 119, decimal 35, Mogu. 0935, obrigado, boa tarde. Siga via Índia no ponto de espera. 18900, ajuste meio 10, bom voo. 10, via Índia, 395, ponto de espera, 6142, ponto de espera. Solo, Salvador, Xané, 6321, acionamento, pushback, portão, 612. Autorizado, pushback, acionamento, Xané, 632, ajuste meio táxi. Tomara pra táxi, obrigado. Azul 4462 da tarde, autorizada chegada a Mares, essa para o nível 060. Autorizada a chegada a Mari, deixa para o nível 060, azul 4462. São 3217, completo final, Sumi Torre, 1895. 6314, solo aos 41, direita, Zé Foxtrot, solo 1219. Direito 219, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Professor Salvador, boa tarde. Xenemia 142, ponto espera 10, pronto. Xenemia 142, boa tarde. Mantenha o ponto espera da 10. Mantendo o ponto espera. São 4, boa tarde. Pronto. Salvador, boa tarde. 132, ponto 7. Mantenha a 110. Alfa, 110, vai manter a posição 63. Boa tarde, mantenha as condições visuais, ajuste no 010, voe direto para IP, reporte unidade descida. Livre pouso. 1010, livre pouso, 2017. Xenemia 142, visual com traço na final do 010. Até mais, Xenemia 142. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter a cabeça 010. É, após o pouso do tráfego nacional, a linha mantém 10, né, 142. Xenemia 6327, está pronto para o táxi, temos 104 de BOB3, olha só, Salvador. Xenemia 327, siga a companhia à frente, quando no ponto de espera 1895, ajuste 1010. Confirme, são 6 horas de autonomia, meia dúzia. Negativo, 3 horas, 03. Então, obrigado, bom voo. Obrigado, senhor. Quando o Xenemia 321 para o táxi, com 101 na bordo. Goiânia, nossa alternativa, com 4 horas e 36 minutos. Xenemia 321, chega via Índia para o ponto de espera, quando lá 1895, a gente 1010, bom voo. Via Índia, Luna 620, desce para 2000, país autorizado na ILS, possibilizado. Sente para 2000, toma na ILS, autorizado, 620. Cada companhia que sai do PAC, siga para o gate 8. Faz o PAC, gate 8 por 63. O baratinho. Capitão, visita para a ILS, boa tarde, mantém as condições visuais, ajusta no 010. Via corredor e se aparte no ideal de decisão. Desce para 1500 pés, ajuste na 060, Vitor Papazulete. 7, solos 44, libera a direita via Eco, chama o solo em 1219. Libera via Eco, 219, 327. Sinal, chame torre 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde. Santos 3172, está uma milha de distância. O Xenemia 142, vento 120 graus, 129, livre decolagem 10. Decolagem 10, Xenemia 142. São 3172, boa tarde, continua aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0, no 0. Escutando. tarde, Canal 6321, quando espera, quando espera pronto. Canal 6321, boa tarde, visual com tráfego na final da 90. Sente a parte visual com o mesmo. Tá bem igual, Canal 6321. Visual? Bem batido. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira na 0, o Canal 6321. São 3172, vento 130 graus, 12 nós, livre pouso 190. Livre pouso 72. Caminhão 142, decolado aos 46, controle agora 119, decimal 35. Controle 1935, Xenia 6145. Controle Salvador, boa tarde, Xenia 6142, passa 1500. Canal 6142, boa tarde, contato radar, se depara o nível 350, vou direto pro campo. 350, direto pro campo, 6142. Para o táxi de trip 5627 com 3612 a bordo, 2 horas e 30, alternando Salvador. Trip 5627, táxi inicialmente até a saída do Pat 3, agora nas instruções. Até a saída do Pat 3 aguardamos de trip 5627. Então, 3172, solo aos 48, libera a direita via Eco, chame solo em 121, decimal 9. Direita Eco, decimal 9, via 3172. É 6321, no vento 120 graus, 109, livre decolagem 10. TP 5627 para ingresso no pátio. Siga o VN para o ponto de espera, Trip. Lá, torre 2895, a gente me 10. Vamos. Conseguindo lá, torre 1895, bom trabalho, Trip. Chega via Juliette para o portão 2. É, via Juliette, portão 2, está 3172. Aqui é a coleta, siga. Manati? Ok, autorizado a 1.010, seguir para Manati, decola da pista 197, primeira curva direita, inicialmente no corredor Axé. Controle 1935, transponder 0. Confirme o último transponder alocado? Boa tarde, mantém o posto da 0. 3, 2, 1, decolado, mano. Passando 1.500. Canal 3-2-1, boa tarde, contato radar, suba para o nível 3-2-0, sai da árvore. Canal 3-2-0, sai da árvore, o Canal 6-3-2. Gol 6-2-0. Foro 6-2-0, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre, informa o foco 100 da Oxanel, iniciando a rolagem da 1-0, o ajuste 1-0, 1-0. Silêncio, aguardando. Delta para o táxi, boa tarde. 6327, vento 120 graus, 10 mais, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, 6327. O seu nome é 142, está no centro Recife, 12685 e alterne 13365. 365, 3365, seu nome é 142. O 1620, vento 110 graus, 109, livre pouso 90. Livre pouso com 62. 5627, jogo transnacional. Após o pouso mesmo, autorizado a linha e manter a cabeceira 90. Sané 6327, decolada 53, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 0935, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, 6327. O seu nome é 327, boa tarde, contato radar, superar o nível 240, vai direto Leda. Vai voar direto Leda, quando possível, Celita. Aceita nível final 160. Certo, aguarde coordenação, o seu nome é 327. Obrigado. No 620, solo ao 54, libera à direita via Foxtrot, chame solo 1219. 219, boa tarde. Boa tarde, o 620, livrou na Foxtrot. Boa tarde, o 620, siga via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, eu não 62. Azul 4462, complete final Sami Torre, 1895. 1895, azul 4462. Azul, muito boa tarde. 10 Delta Mike Echo, azul 4462, avistado. Azul 4462, boa tarde. Reposto no externo baixar travado, ajuste no 090. 090, reportará. Decolada 55, controle 119, decimal 35, bom voo. 19935 será chamado, é o trip 5627. Obrigado e boa tarde, bom trabalho. 321, vai direto o elétrico da presente. Tiago Delta, ajuste 1-0-0, reporte no ponto de espera da Oscar. Altareu 2231, boa tarde, essa identificação para evitar tráfego, vou ir na proa 060, Altareu 2231. Afirmativo, curvada à esquerda, proa 060, 2231. Autorizado, essa é 321, precisa de voar, elefante? Autorizado, essa é 321. Controle Salvador, boa tarde, trip 5627. 35627, boa tarde, contato radar, suba para o nível 130, vou ir direto Conde. Plano direto Conde, o trip 5627, nível 130, obrigado. É, na final tá no zero. Mantiu. Após pouso mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Após alinhar mesmo. 10. O cotejamento foi correto, chame a torre para acionamento. Luiz, que é solo? Confirmando a frequência do controle, 1-9-35. Esse nome é 327, está autorizado direto Ilhéus. Direto Ilhéus, 327, muito obrigado. Esse nome é 321, está no centro do Recife, 1260 e alterne 1288. 260, 288, 16321, uma boa tarde. Boa tarde. Luiz, boa tarde, chame para táxi. Direcionar, chame para táxi. Salvador, é Cozulo Novembro, passando Paris, já avisou algum campo. Sente, chame Torre, 1895, é Cozulo Novembro. Sente, 1895, é Cozulo Novembro. Oi, Salvador, é Fuzulo November, na proa da rotatória, já avisou com o campo. É, Fuzulo November, reposta na final da 1-7, ajuste no 0-0, vento para 7, 1-2-0 graus, 1-2-2. Contaram na final da 1-7, é Fuzulo November. Azul 4462, solo 59, libera a direita, via Foxtrot, chame solo em 1-2-1-9. Fox 2-1-9, 4462. Oh, boa tarde, 4462. Boa tarde, 4062, chega via Alfa e Juliette, portão 3. Alfa 2-1-9, Fundo é padrão. Acionado, 0125 padrão, Mike Echo Delta. Voltou de 119, 3. Bom voo, Mike Echo Delta. Prato, Delta. Voo 9966, vento 120 graus, 129, livre decolagem da 1-0. Gente, livre decolagem da 1-0. Autorizado direto do Duna, passarei 2231. Afirmativo, o ar do Duna, então, 2231. 35241, estamos centro Recife, 1260 e alterne 1288. 260, 288, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, Mike Echo Delta, decolado. Mike Echo Delta, mantém as condições visuais, ajuste no 0, no 0, direto Manati, reporte 20 milhas fora. Mike Echo Delta, vai reportar. Controle, eu sou na 6317. Prossiga. Gentileza, podemos finalizar aqui no nível 140? Autorizado, esse nome é 327. Ok, obrigado, 140. Vento 1-0 graus, 1-1-9. Vento 1-0 graus, 1-1-9. 1966, decolada 01, no controle 19, sinal 35. Boca, saída. Gol 9966, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, vai direto pro campo. Gol de Puka, 370, é o gol 966. Eco, Zulu, mandando a escola 02, libere a sua direita, essa sequência ali, boa tarde. Gente, destino... Tem um destino, Manati, Aracaju, confirma. Sim. E segue a corte, tudo, Matia Costa. Só um minutinho pra colocar aqui a costa pra gente ver. Autorizado acionamento e pode ser a 3 mil pés na Kia Cosca ou 2 mil pés incorreto para essa rota. Essa é 327, inicialmente mantém o nível no 40. Serviço radar terminado, 55 milhas, sudoeste Salvador, Sam Ilhéus, 1201. Litoral Norte, inicialmente decola da pista 17, ingressa no corredor forte com curva à esquerda, restrito 1 a 1000 pés, aguardando a liberação do controle. Controle é PRN 1935, acione 0271, não responda. 31, desça para 3000 pés, ajusta uma 010. 1010, 5232. Como é que é Costa? Já sabe o PAB? A gente com 4 a bordo e para o táxi. Do aparelho 1895, ajuste 1010, no roupa. Bravo, que Luiz, que ajuste no 0, no 0, vento no 30 graus, no 09, vive decolagem da 197. Aqui é a Cosca, Santara Táxi, boa tarde. Bruno 966, estamos no centro Recife, 12685 e alterne 13365. 13365, 1966. Para 2231, mudança para 2000 pés, autorizado chamar LS, reporte estabilizado. Informa tráfego 9 horas a 3 milhas, Papa Alfa 32, mantendo 1500 pés, rumo ao Nordeste. 2100 o tráfego, posiciona para 2000, vai reportar no estabilizado no localizador 32231. Atango Bravo, que Luiz, que boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste chama 0 na 0, reporte fora da barra. Essa frequência livre, mais Eco Delta. Para 2231, complete sinal de chama torre, 11895. Completa, chama 2895, tá já. Vitor, Papa Juliette, vou em rotatória da presente. A rotatória, a Papa Juliette. Passaria 2231, boa tarde, o vento 110 graus, 10 nós, ajuste 10, 10, check trem, nível pouso na 10. Gente, passaria do 2231, tráfego avistado, livre pouso, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, 2231. 3155, autorizado 340 para Guarulhos. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, em Bridge intercepta ao uniforme Zulu 10. Segue até SMAP, após a WAKE, após conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, transponda 5122. autorizado Guarulhos, nível 340. Decolagem da 10 com a primeira curva à direita na saída da El, após Leda, após Bride. Em Bride intercepta a Otezulu 10, após Mata, após DCT Awake e após confirma plano de voo 11935, controle 5122 do transponder até 3155. Correto, está achando para o pushback, já. Chama na push, acionamento 3155. Terminado 6357, serviço radar terminado, 63 milhas, nordeste Salvador, chamada Caju 1200. Mike, Eco Oscar, ajuste 9090, reporte no ponto de espera da Oscar. Boa tarde, Gol 0097, está pronto, cópia 3660. Autorizado 360, confins, da cola da pista 10, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, Bridge intercepta uniforme do Lua no meio e segue conforme, óbvio. Controle 1935, transponder 5153. Solo 14, libera a direita via Eco e chame solo em 121, desce 1. Na Eco 2, 1, 2, 2, 3, 1. Da saída Momo após código e após código direto de China. Controlando 9.35, transponda 5.37. Que a corte é porta alinhada e pronta. Delta Serra Alfa, chame para táxi, boa tarde. Olá, Rupa Papa Juliette, na posição rotatória. Chame Torre, 1895, Vitor Papa Juliette. 12895, grato. Salvador, Lua do Vitor Papa Juliette na posição rotatória, iniciando o final 17. Vitor Papa Juliette, reporte final de 3000, assistindo a 0-0. Reporte na final 3000, 1-7, Juliette. Vento 1-0, grau 1-2-9, livre decolagem da 1-7. Gráfico Luiz, que frequência livre. Papai Juliette, confio em paz e funcionamento. Pode qual, senhora? 3, 5446, desça para 2000 pés, posiciona 0 no 0, autorizado sinal LS, porto estabilizado. 2000 pés, descendo no 0 no 0, portaria estabilizada no LS 5446. Papa Rodeu, Mike Acosta. Mike Acosta, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste o modelo 1-0. Chame torre para o cruzamento do campo, Mike Acosta, 1-1-8-9-5. Vai chamar a torre, o cruzamento do campo, 1-8-9-5. Papá Juliette, o vento 1-1-0 graus, 1-2-9, livre pouso na 1-7. Linha cruzando 7, Juliette. Foi o Mike Acosta, vai afetar o cruzamento da, do prolongamento da 1-0. Sente o livre cruzamento do campo, Mike Acosta. Ótimo. Então mantenha a minha escuta aguarde da transferência, por gentileza. Vai manter a escuta, Mike Acosta. Delta Serra Alfa, ajuste no 0 no 0, reporte no ponto de espera da Papá. Aqui é a Coósica, já efetuou o cruzamento, agora chame o controle 1-1-9-35, bom voo. Vai chamar o controle 1-1-35, obrigado, acho. Afirme, Papá Juliette autorizado, falou 2-0. Chama 0 no 0, confirme, irá prosseguir para Aracaju a mil pés? Pode ser mil pés. Sente, mil pés, como possível, estimado para terminar Aracaju, estimado para pouso. Líder da EL, após da EL Líder, após Líder Bridge, e Bridge interceptando em forma do Lula Meio, segue conforme rota. Controle 9.35, transponder 5174. Terminar o 5-0 dela. Sim. Correto, 3-2-1-7, para o feedback também. Juliette, boa tarde. 4-0. Autorizado com FIS 340, na close pista 10, saída da EL, após da EL Leda, após Bridge, interceptando em fundo do Luno Meio, segue, conforme rota. Controle 1935, transponda 5147. Trip 5446, complete final de Sami Torre, 1895. 11895, 5446. Então, eu tripei 5446, tá no ILS. Trip 5446, reporte não está na baixada travado, ajuste no 0 no 0. Reportará, o 5446. Mantenha a posição Delta Sierra Alfa. Passou o externo, 5446. 5446, tripo 1-0, vento 30 graus, 1-0 nós, o ajuste 1-0, 1-0. Gente, pouso autorizado, 5446. Salve, Salvador, passarelo 2231, com a Mike. Para Barreiras, decola da pista 10, saída Momo, transição WhatsApp. WhatsApp intercepta o X42 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 199 decimal 35, transponder 5403. Gente, passarelo 223, ano com ponto de versão para Barreiras, nível 180, decolando da 10, descida da Momo WhatsApp. Intercepta o X42, segue de acordo com o plano. 1935, a frequência do controle, 5403 no transponder. Correto, passarei, chama para o pushback, senhora. Chamarei. Go 1869, long sea arrival, 10,4,000 feet, QNH 1010. Good bounce position. Delta Sierra Alpha, vento 120 graus, 129, livre decolagem da 17. Trip 5446, solo 26, libera a direita via Delta, chame solo 1219. Solo Trip 5446, livra na Delta. Boa tarde, Trip, siga via Kilo para o Pat 3. Kilo Pat 3, 446. Mas Kia Acústica, tem frequência livre para coordenação ao ingressar na terminal Aracaju, chame mesmo na frequência 1203. Ele vai continuar na frequência livre e vai chamar Aracaju 1203. Decimal 35. Olá, 35, bom. Papai Romeu Delta Serra Alfa, boa tarde, mas contato radar, se vai para o nível 080 no peixe da Serra da Mama. Ciente. Duro para 3155 no portão 5 por Apuche e acionamento. Frisado, chama o táxi. Chama na táxi 3155. Solo, Xané 6314, portão 8, pushback acionamento. Frisado, Xané, chama o táxi. Na táxi. Salvador, gol 1620. Boa tarde, informação Mike. Para autorização para Recife. Gol 1620, autorizado para Recife, nível 370, via Perisco 58, decolando pista 10, saída Pulca, transição Caju, controle 199.35, transponda 5172. Autorizado via 58 no 370, decolada 1-0 na Puca Caju, 1935, controle 5172, é o transponder, gol no 620. Correto, no 620, chama para o feedback, chamamento. Chama lá. Paulo, boa tarde, gol 1-1-69, informação mais, autorização Guarulhos. Boa tarde, 1-1-69, autorizado, 360 para Guarulhos, na cola da pista 10, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge. Brilho interceptor em forno do Luno 0, segue até Snap, após conforme rota do plano de voo. Controle 199.35, transponda 5412. Passo para o Brilho interceptor em forno do Snap, após conforme. Controle 119.35, 5412 no transponder. Correto, gol, chama para o feedback, senão. Toma lá. 097 correndo com a equipe de solo, assim que o avião da sua direita liberar o setor, estou autorizado o feedback. 297 para o posto de no 4. Taxi da Xané 6314, 144 a bordo, autonomia 320, alternando a Recife. Xané 6314, como número 3, siga o Marília, no ponto de espera, chame 1895, ajuste 1010, no voo. Ok, mas não deu para entender a autorização, Xané. Siga o TAN, como número 3 no táxi, e chame 1895, no ponto de espera, ajuste 1010, contorne o pátio que o senhor verá o TAN. Ok, então vamos fazer o tanco com o vermelho. Solo Salvador, tá 3155 para o táxi com 180 a bordo, 3 horas 50 de autonomia, alternado Galeão. Alô, Salvador, copiou o TAN 3155. Copiei, sim, só um minuto. TAN 32 no site, eu falo voltando? Copiei, 32 no site. Como o senhor não iniciou o puxo imediato, como havia informado, aguarde nova autorização de puxo. Ah, tá ciente, parece que a autorização nem pra era, mas tudo bem. 327, mantém a posição. Tá 3155, siga a via Índia, no ponto de espera 1895, a Justine 10, bom voo. 1895, Justine 10 do 3155. Afirmativo, já tinha iniciado e segurou. Ok, então assim que o avião que liberar a retaguarda, o avião que sai do pátio, está autorizado o pushback a sua frente ao táxi. Perfeito, após o avião que reiniciou para os 2 minutos. Desaguarde. Só confirmando, o Xané vai seguir esse trem que está iniciando aqui, não é isso? Linha 4, acione a identificação, chegada a bomba, chame no ideal e descida. One 8 6 9, descend to 2,000 feet, to my side 1010. 2,000 feet, 1010, go 1869. Delta Sierra Alpha, suba para o 080. Gol 1097184 a bordo, 3 horas e 25, Campinas. Oi, Salvador, TAN 3155, tá no transfera pronto. TAN 3153, boa tarde, autorizado a alinhar e decolado 1 0, vento 120 graus, 129. A linha decola TAN 3155.